Sheffield. Bem-vindos a mais um Tweep View, eu sou o Eric. E eu sou a Magara. Eu sou o Mônio. E hoje a gente vai falar dos episódios da série The Spectacular Spider-Man, episódios 7 e 8. Tá quase acabando, infelizmente. Muito triste isso. E onde que o pessoal pode assistir aí, Mônio? Pelo Netflix ou comprando o Blu-ray importado. Porém, apesar de ser importado, tem legenda em português e áudio dublado. Exatamente, português, brasileiro, pro povo não achar que vai ouvir Incrível Homem-Aranha, né? Chamando o Duende Verde, chamando o Duende Verde. Certo, então a gente já tá quase acabando a série, eu acho que não preciso explicar, mas a gente assiste junto aqui, dá play junto e vai comentando, né? Ouça os últimos programas pra entender melhor o que a gente faz. E, ok, eu vou contar aqui 3, 2, 1 e falar a palavra play. Quando eu falar play, todo mundo playa junto, beleza? E arroi. Prometo tentar. Então vamos lá, 3, 2, 1, play. Peter Parker. Você é o Homem-Aranha? A último episódio terminou com o Venom revelando a identidade do Peter, né? Todo mundo no Venom que ele era o Aranha. Esse nome te inspira confiança? Então como é que você é o único fotógrafo que tira fotos do lançador de TI em ação? A história começou com ele. Pelo visto, assim que o Venom falou, eles jogaram o Peter na sala preta e começou a interrogar ele. Eu sabia que aquele sujeito estava me usando para ter publicidade de graça. Mas dinheiro é dinheiro. Li, entreviste todos que aquele escalador de paredes já conheceu. Entreviste todo mundo que Parker já conheceu. Deixa comigo. Peraí. Eu não acredito que vocês estão pensando. Eu me pergunto, cara. O Venom chegou, falou Peter Parker, o Homem-Aranha, e saiu andando? Não, ele saiu se balançando. É, pulou pela janela e foi embora. Ah, eu acho que seria muito mais charmoso ele sair andando mesmo, pega o elevador, desce. Eu acho que ele tinha, tipo, subido na mesa, gritado, né? Aí ele acaba de falar isso, aí desce calmamente da mesa. Peter Parker é o Homem-Aranha. Balança a cabeça, né? Jameson, Robbins. Rapaz, essa música é muito boa. Dá uma piscadinha pra Beth. Ah, é, tem isso. A gente já tem que ir pensando. Eu tô falando isso daqui sem. A gente não planejou nada, mas depois que terminar essa série, se a gente for voltar a fazer de alguma outra série, a gente tem que ir pensando, né? Em qual comentar e tal. A série dos anos 70. Se o pessoal que tá ouvindo tiver alguma sugestão pra. Provavelmente no ano que vem a gente deve pegar alguma pra fazer. Mande nos comentários aí, no grupo e tal. No grupo lá do Facebook que a gente tem, né? Desde que seja alguma coisa que seja possível comprar ou assistir online na Netflix, essas coisas assim, né? Se não, complica a vida, né? Eu gostaria de fazer da série dos anos 60, mas não acha? Aí é complicado. Viagem no tempo, ué. Não. De vez em quando a gente pode fazer um outro episódio especial. O problema maior da série dos anos 60 é o. Mesmo quando acha no YouTube, tem chance do vídeo sair, né? Mas dá pra fazer alguma coisa. Quando começar o Spider-Verse aqui, a gente pode fazer dos quatro episódios da Ultimate. Aí, pode ser. São só quatro? Oh. Aí, senhor Devereaux. Ou são quatro, ou são três. Tá, o senhor não me escalou. O Flash já tá acostumando a ficar com problema na perna aí. No futuro ele vai ter um problema bem maior, né? Coitado, né? Tá rindo do cara, olha só. Desculpa. Que mancado. Falou o nome desse professor aí? Devereaux. É o Devereaux Shklovsky. Ah, tá. Criminologia 1. Especial ensinar o Ravencraft. Vocês pelo menos vão aprender a importância de manter informações pessoais em sigilo. Sim, senhor Brown. Pergunte. Terá que esperar até a semana que vem. Eu sempre achei estranho como é que funcionam as escolas lá no, nos Estados Unidos. Por quê? Tipo, quando toca o alarme, todo mundo levanta e sai, sabe? Na minha escola era sempre. Ou o professor terminava antes do alarme tocar, ou se tocasse, ele acabava de falar o que tinha que falar e depois liberava. Ah, acontece. Eu não acredito, é Isso chama-se profissionalismo, cara. É, normalmente o professor tem que se planejar pra acabar antes do sinal bater, né? E a gente só tá falando coisa relacionada com o episódio. Ah, eles estão entrevistando o pessoal que conhece o Peter. Falou, e aí, você acha que ele pode ser o Aranha? E essa dos Osborn parece que eles estavam drogados, hein? Na boa. Não, já quero, não, isso não. Não, mas. Não. É, sem comentários. Isso que começaram rindo feito dos idiotas. Que bom ver você de novo. Por onde você andou? Eu tirei um tempo de folga depois que eu saí daqui. Você vê, a esposa do Connors abraça e o Connors nada, né? Só dá a mão. Claro que ele. É. Não, ele não nada, ele não. É difícil nadar com o braço. Só se for nas Paralimpíadas. Quer dizer, bom, é que eu e a Gwen prometemos encontrar o Harry e a Liz na lanchonete. E agora? Fica pra outro dia. Será que você quer seu emprego de volta? Tá de brincadeira. Me dá só um minuto. Eu senti muita falta aqui do meu amigo. Mas entendi, o cara foi demitido porque fez bobagem e agora do nada estão oferecendo emprego de volta, como se fosse a coisa mais natural do mundo, é isso? Eu não quero saber o que decepciona você. Ah, se até o Peter recebeu? Uma segunda chance. Mas você vai querer saber. Mas ele pediu uma segunda chance. E aí foi o... Puxa vida, que prazer revê-lo. Quer seu emprego de volta pra você fazer bobagem de novo? Mas você não falou que estava parecendo que estava drogado por causa disso. É isso. Ah, mas o que o Brock fez? Aí não lembro o que ele tinha feito. Ele fez alguma cagada. Não, ele não fez nada. Ele só aprontou pra cima do Peter. E sumiu. Pra todo mundo ele apenas sumiu. Ele não fez nada no trabalho, não fez nada pra... Não, ele foi demitido do trabalho por alguma coisa que a senhora do simbionte. Não, não. Então, mas é só ele sabe. Que foi o... Ele foi despedido, ele não foi despedido por cagada dele, foi despedido porque o Aranha levou o simbionte, matou o simbionte. Vai beijar. Ô, Peter, seu cara. Não, ele foi despedido. Desculpa, Bag. Ele foi despedido porque o Aranha levou o simbionte. Acabou o trabalho que ele tava fazendo. Eu acho que eles foram embora. Foi por culpa dele. Mas é... Ah, acho que eu tô me sonhando das estações, então. Eu acho que é melhor eu não ir até a lanchonete. Então, mas você falou como que eles foi. Ele ofereceram de volta o emprego, é porque você mesmo falou que eles pareciam que tava drogado. Aí... Pois é, isso explica tudo. É, mas ele não fez nada no trabalho. Não... Diferente do Peter. Uhum. Por isso que foi demitido, tem que fazer, cara. Se eu vou no meu trabalho e não faço nada, eu sou demitido também. Eu também. É, Eric, fica calado. Não, quem só é demitido quem erra no trabalho, né? Só erra quem trabalha. Então, se você não trabalha, você não erra e você fica no emprego. Não é essa a lógica? Mais ou menos isso. Não sei, travou. Erro 402. 4 e 5, ah, sei lá. Você achou o erro? Se você não achou, é 404. Mônio. Eu. Veneno. Olha o veneno. Aí eu imagino se o molequinho se lembra disso e estava ouvindo o Tweepcast, pensou? Aquela história de eu tava no fliperama e um menino que tava lá falou veneno. Eu conheço essas histórias. Pode nos chamar de Venom. E o que queremos é retirar a máscara do Homem-Aranha. Ih, rapaz. E agora? Vai acabar o desenho aí. O seu sobrinho. No. É o Homem-Aranha? Isso é pegadinha? E agora, com vocês, o time procurou a câmera até atrás do sofá. Por que não dão um close? Essa é a prova! Se ele não é Peter Parker, por que está resistindo tanto? Esse cara tem razão. Na verdade, não faz o menor sentido isso, cara. Só porque eu não sou o Parker, não quer dizer que eu vou revelar quem eu sou. É, o Peter. Isso se chama identidade secreta. Exatamente, é. Peter foi. É, o único racional. Que teve um raciocínio lógico aí. Não dá pra confiar nessas coisas. O Homem-Aranha protesta demais, não acha? Aí alguém faz o teste, né? Fica grita, ei, Parker, ele vira e olha, oi? Oi? Foi forte demais. Mas fiquem ligados, voltaremos logo com o desmascarado. Tudo bem, vamos lá, deixem o garoto em paz. Olha o cara aí, será que ele que é o Homem-Aranha? Ele não é, não. Perfeito. Parece será que ele é um Homem-Aranha? Agora eu vou ficar com essa dúvida o resto do dia. É bom estar em casa. Ladrão. Escuta, falei ladrão, lembrei do Bolanhos lá. Desde o primário. Puxa, o otário passou o segundo ano enfiado no armário. Mas muitos alunos viram ele com a roupa do Homem-Aranha. Isso foi na festa do Halloween! E ele parecia um idiota vestindo pijama. Qualquer um pode se vestir e fingir ser o Homem-Aranha. É, eu vou provar isso. As ideias. Flash Thompson, um gênio como sempre. Isso. Eu tô pronto pra revelar minha identidade. Eu não sou o Parker. Não, o cabeça de teia tá atravessando. Uma curiosidade sobre a dublagem desse episódio. Nunca teremos uma chance melhor. Que a gente tem três dubladores do Aranha nesse episódio. Toda vez que eu juro que eu não sou o Aranha, surpreenda-nos com sua sabedoria. Ah, tem o... Acho que eu devia admitir que é verdade. O Fábio Lucindo que tá dublando o Aranha aí. Tem o... Pô, esqueci o nome do cara. Você lutou contra o Wendell Bezerra. Não, só que o irmão dele. Não, mas espero que o garoto Parker... Ulisses Bezerra, que dublou o Aranha naquela série, na nova série animada lá. Que ele faz o Ned Lee. E um desses bandidos do carro aí é o Mauro Eduardo. Ah, oh. Devia ter ficado na cama, enrolador de teia. Dois Homens-Aranha. Saga do Clones. Magari, hein? Fique feliz. A Saga do Clone é uma história bem meia boca. Bem meia boca, nota 15. Um vê o Homem-Aranha caído no chão lá de muleta, perna e fachada. Depois vê o outro Homem-Aranha e fala: esse é falso, aquele é o verdadeiro. Aí o Peter: ah, então você é o cérebro da equipe, né? Aí aparece o Venom. Você falou cérebro? Ah não, isso aí é só no débil. No retardamento dos quadrinhos. Esse Venom aí é legal. Quer dizer Peter Parker? É. Não, o Flash. Ah, ele é o meu maior fã. E isso é bem triste. Vamos mostrar o que é triste. Eu já falei que essa série é ótima. Os caras conseguiram fazer até o Venom ficar bom. Impressionante. Você não terá mais máscara e nem poder. É só você olhar, depois que a gente fez o programa lá do Venom, a gente falou que a parte que as histórias dele eram melhores era quando ele tava contra o Peter, basicamente, né? O personagem era basicamente só isso, ele querendo vingança contra o Homem-Aranha. E a série, ela pega bem essa fase, né? Não tem Venom tentando ser herói, não tem... Querendo comer cérebros. É, só tem ele tentando se vingar do Peter. Que você e o Peter se conhecem faz tempo. É. Aí acaba que... E aí é... Se basearam na parte boa. E aí, e aí tiraram a parte mais ridícula da viadagem de... Ah, eu vou proteger inocentes. É. Então, é isso que eu tô falando, a parte dele ser herói... Não, nem a parte de ser herói, quando ele era vilão mesmo. Ele fala, eu vou devorar seu cérebro, eu vou matar isso, vou matar isso. Não, mas eu não posso. Isso é demais. Tenho que proteger os inocentes. Ele tá pouco se lixando, dane-se, eu vou te matar e passar por quem tiver na frente. Apesar que eu achava interessante o fato dele querer machucar só o Peter. É frescura. Não, não a parte de tentar defender os inocentes, mas não, de eu evitar... concordo, de evitar inocentes na parada, eu acho que é o certo dele. Não, exatamente como é que disse, vai, não de querer ser um herói, mas apenas de sair do caminho que é ele que eu quero. É, tipo assim, se tiver alguém na frente, ele vai bater na pessoa pra chegar no Homem-Aranha, mas ele tá atrás do Homem-Aranha, né? Ele não vai sair atacando qualquer um. É isso que eu achava interessante. Por isso que o filme ganha uns pontos por uma frase. Que o Ed lá fala, eu gosto de ser mal. Pronto, acabou. Mas tá errado, o Ed não gosta de ser mal. Mas aquele do filme gosta e é o melhor. Segundo, porque tem esse aqui que é o melhor. Isso era pra machucar, né? Ideia certa. Calibre exato. Bala de canhão, olha só. Caramba, ele larga o helicóptero e sai se pendurando. Faz igual do jogo lá, sobe na hélice, né? Usa o helicóptero de elevador, pô. Tripcast de jogos do Homem-Aranha, pra quem não ouviu, ouça aí. Ah, o Venom fez mais ou menos isso. Só que ele quebrou a hélice no processo. Acho justo. Essa frase não era minha? Manda seus advogados entrar em contato. Que isso, Magari? Já falei que esse desenho é muito bom? Eu já usei essa. Ah, droga. Todas as nossas coisas preferidas para brincar estão aqui. Então vou falar que o Batman é viado, pronto. Ok, né? Agora, senhorita Stacy. Gostoso. Ih. Eles vão acabar com a cidade inteira, né? Na luta. É que o Peter ainda não se tocou que ele tinha que brincar de Super-Homem contra Darkseid nessa hora. É a hora que ele pode finalmente se soltar e bater com vontade, manja? Uhum. O helicóptero preso ali entre os dois prédios é uma referência ao teaser trailer de Homem-Aranha 1? Dele preso no... Provavelmente. Olha, acho sim. Foi desagradável. Ai, agora ele ficou furioso. Pega um isqueiro, Peter. Pega um isqueiro, já funcionou antes. Se fosse o Lanterna Verde, ele poderia ter batido com aquele porrete lá diretamente no Lanterna. O antigo Lanterna. O primeiro. É. O atual é só jogar tinta, né? Tá bem lutando, aí vê um cara pichando a rua com a tinta amarela, pega o spray, agora é seu fim. Você viu no Big Bang Theory a piada que eles fizeram disso, né? Devo ter visto, mas não lembro. Falou alguma coisa assim, não, da madeira. Não, mano, a madeira era o antigo lanterna, a lanterna atual, fraqueza o amarelo. Daí o rádio vira que se dane, eu venço os dois com minha caixa de lápis de cor. Você nunca faria uma cesta para salvar sua vida. É que eu não tô acostumado a ser a bola. Repórteres idiotas, acham que o Parker Molenga é o Homem-Aranha? Flash safadinho. O que você falou? Que era o Johnny Bravo. Abre a boca, vai. Ah, não seja criança. É hora de tomar seu remedinho. Aí, otário. Pegou o aranha errado. Por favor, não pode me enganar. Valeu, mandou bem. Agora vai. Falou, tô indo. E o Flash fez o que você falou, mano. Ele saiu andando calmamente. Na maior tranquilidade. Esse líquido que ele tava levando pra tentar fazer o Homem-Aranha beber era o quê? Eu não vi é lá aquele, no. É aquele que tiraria os poderes. Ah, que tira os poderes, sei. Aquele que a teia durou mais de uma hora segurando, vai. Mais de uma semana, um mês. Só que esse. Foi o que o Ed roubou agora há pouco do. Isso. Dos Connors. Que aquele versão revisada e melhorada. Na primeira temporada. Essa era uma versão revisada e melhorada, DT até se vinha ontem. Olha só. Aí ele vai pro esgoto e fica no esgoto até 2099. Exatamente, olha só. O Aranha errando a teia de propósito. O Ed conseguiu rasgar a teia, você viu? O Aranha jogou a teia e o Ed puxou, rasgou. Olha só. Esqueci tá do simbionte. A única razão dele me amar ou é o ódio. força de viciado, sabe? Quando tá na... Ele vai voltar. Vocês vão ver. Nós somos o Venom e vamos destruir o Homem-Aranha. Cara, o Brock surtou. O Venom é o dobro do tamanho dele. Aí eu falei pra vocês que o Homem-Aranha veio me agradecer pessoalmente. Quer dizer, Peter? É, não! Eu estava tomando chá na sala dos professores quando eu vi na televisão um jovem com a roupa do Homem-Aranha e usando muletas. Ah, é? Eu não sabia que você tinha esses talentos escondidos. Então eu reconsiderei o seu pedido. Eu gostaria de lhe oferecer o papel de Nick Bottom em nossa peça. Nick, é? Bom, ele é o herói. Oh, ele é essencial, sem dúvida. Treinador, garanto que o senhor tem um astro. Aí, talvez agora a gente possa marcar uma hora pra ensaiar, não é? Caramba, quebra a costela da mulher. As cotoveladas. Você concordou fazer Nick Bottom em Sonhos de A gente vê que ele vai interpretar o Bill Raio Beto. Não, pera. Está faltando um frasco de purificador de higiene. Acho que não tenho alternativa. A segurança tem sido negligenciada por você. Vou pedir à diretoria da universidade para passar o comando diário do laboratório para mim. Mas Kurt montou esse laboratório, não pode. Lamento, mas eu não posso. Perfeito, que mudou sem tal Ed. Você, Beth, você acha que Parker é o Homem-Aranha? E você quer sair comigo sábado à noite? Olha, alguns segundos para dizer o que Ned Lee. Por cabeça de teia. Aí o Thompson me disse. Passando uma cantada macabra no Beth. Eu pedi a fita do circuito interno. Tá, para. Foi aí que os rumores começaram. Mas me diga, você acha que o verdadeiro Homem-Aranha mostraria seu rosto em público? Muito obrigado. E obrigado, Flash. Caramba, agora eu te devo duas, hein? Parker inocente, aranha ameaça ainda solta. Inocente, as manchetes ainda são sempre ótimas. Não dá pra ganhar por isso. Tandandan. Eu já achei que essa coisa de vigilante mascarado era mesmo muito problemático. Mas aí eu entendi que se a verdadeira identidade do Homem-Aranha fosse revelada, todas as pessoas que ele gosta estariam em perigo constante. O Capitão Space falou isso. Sério? Precisou disso pra descobrir? Esconder, mas algo a proteger. Você não concorda? É... Sim, senhor. Ah, mas é que o Space já sabe, por isso que ele falou isso. Pois é. E tava numa aula particular com ele, ele com o Peter. Olha só. É, acabaram de assistir um filminho. Escaldagem, coitado. Aula, pô! Filminho sobre... que era mesmo o tema criminologia, da matéria. Criminologia. Certo. Episódio 8 agora na sequência. 3, 2, 1, play. Começa com alguém fazendo rapel no prédio. No prédio que até outro dia eu sabia que existia, mas tinha esquecido. Que é o edifício Chrysler. Chrysler. Chrysler. Que era a base do Rei do Crime na série de 94. Ah, olha só. Ele vendia carro. Eu vou ter que pular um pouco, mas ela vaporizou o vidro, é isso, pra entrar? Ela jogou um negocinho lá e passou, né? Laser. Que original. Usou cheater. Caramba. O laser tem que ser muito ruim, né? Porque ela desceu praticamente em linha reta, né? Não, mas fazendo piruetas com o corpo, puxa vida. Piruetas em linha... Mas foi em linha reta. Linha reta. Mas... é que o laser tá se mexendo, tá vendo? Ela só esperou o timing certo. Ah, tá. Entendi. Pra quem só tá ouvindo e não tá assistindo, a gente tá falando da Gata Negra, né? Ah, sim. Muito importante. Ó, quer dizer, do Donald Mankin. Achei que era ela. Mas pela impressão digital deu pra ver que não é. Vai por mim. Não vai querer fazer parte disto. Nossa, desculpa aí. Chega toda a patota lance. Do mal. Ah, tudo bem, gatinha. Tava todo mundo esperando atrás da porta, né? Sim. Então, falou, um dia alguém vai passar por esses leis. Vou ficar aqui. Caramba, vai ter gente pra caramba mesmo. E ela saiu andando calmamente, mano. Você gostou disso, hein? Ah, musiquinha. Incrível Homem-Aranha. Incrível. Eu falei fora do tempo mesmo. É, percebemos. Nossa, cara, era uma época muito boa quando eu assisti esse desenho, viu? Mas a gente tá assistindo ele mensalmente. Não, quando eu assisti a primeira vez. Ah, tá. Que engraçado. Oi? Que tem quando você assistia a primeira vez? Não, tô falando que era uma época muito boa. Tá. Que... Sim, esperava semanalmente toda semana. E eu tinha voltado a comprar a revista há pouco tempo, se eu não tô enganado. É. Como é que você pode ter lembrança boa disso? Eu tava voltando ao mundo dos quadrinhos. Silva Sable. Olha só. Meus pesos. Silva Sable. Uma garota cresce rápido nessa companhia. É. Bem-vindo ao show, maluco. Senhores e senhora, sabem por que estamos aqui. Podemos então abrir o leilão em 500 mil? Leilão da máfia. Ótimo presente para eu dar ao meu. Olha só. 600. 700. 800. 900. 1 milhão. 1 milhão e meio. 2. 2 milhões e 1 centavo. 50 milhões. Para que arrastar isso? Senhor Kingsley, eu creio que o seu lance é o tio Patinhos. O valor depositado em sua conta de lances. Aliás, já tem o dono de do tio Patinho. Eu transfiro o restante quando o banco abrir de manhã. Faremos o mesmo. É. Então nos reuniremos amanhã. Caramba, foi rápido, hein? Colégio Midtown Manhattan Magnet. O Kingsley. Tomar cuidado. É por isso que pelo que não deu tempo dele virar uma cabra. Muito exemplo, triste. Se o Sr. Thompson e o Sr. Parker dividissem uma viatura. Será que meu parceiro não poderia ser um cachorro? Ah, canine. Ser um pouquinho mais inteligente. Espertinhos não salvam vidas, Pete. Já devia saber disso. Pois é, minha cabeça explodiu no dia que eu fiz a ligação. Que o K9 é canine. A minha também. É, eu vi o filme lá, o K9 mil. Eu fazia relação. Aí quando eu ouvi em inglês K9, eu falei. Tan, tan, tan. É, pra quem não sabia, a cabeça de todo mundo explodiu agora também, né? Que K9 é K9. K9, no caso. K9, é. Que é canino. Italiano ou francês? Aí, claro que não pode esquecer do subtítulo Idiota Brasileiro. É um policial bom pra cachorro. Droga. É porque no Brasil, como perdeu a piada, eles tiveram que colocar esse. Não, não precisa. Subtítulo deve estar no contrato lá. Vocês têm que colocar um subtítulo idiota. Nem que seja The Avengers ou Os Vingadores. Eu vou considerar uma vitória. Não, mas tem a parte de ter que traduzir. É. Não é a palavra não é essa, mas tipo, é lei mesmo, né? Eles têm que. Por isso que tem um monte de blá blá blá o filme. Quando vem pro Brasil, eles têm que colocar ou traduzir o nome ou colocar um anexo no nome. Frescura. É, não, é desnecessário, mas é. Obrigatório, vamos dizer. Frescura. Eu acho que não é obrigatório, não, hein? O que é essa? Quebrando tudo. Mas é porque o que é essa? Eles não colocam o quê? Chutando bundas? Eles poderiam deixar só o que é. Só que o público pode. Não sabe o que é. Não, eu acho que pode, mas o público não sabe o que é. Não, o que é. Aí eu vi uma vez um dublador falando que não podia. Não, agora dublador não cuida disso, cara. Não, o dublador. Tem um monte de dublador que é chefe de dublagem também, né? É diretor de dublagem, chefe. É diretor, exatamente. A não ser que seja aquele dublador popstar lá que é. Tem 772.292 funções. Não, mas sério, eu acho que tem. Não, tem um negócio que você pode. Que você tem que traduzir ou colocar um subtítulo idiota. Tirou todo o dinheiro de sua conta de lances. Cai fora, em Portugal é pior. Em Portugal eles têm que traduzir, não é? É. Nem que isso estrague o final do filme, tipo, o homem que veio do futuro, o planeta dos macacos. Sério que chama isso? Ah. O Homem-Aranha conhece. Ah, mas pode ser pior. Pode ser igual o livro da Agatha Christie, no caso dos 10 Negril, que por frescura politicamente correta virou e não sobrou nenhum. Ele só dá um final do filme, mas. Da história, mas. Até hoje eu não entendi por que que. Como é que é? 1 Million Ways to Die in West. Ah, não fala. Virou o nome que todo mundo sabe que virou aí, né? Oh. To Die in West, é só traduzir de morrer no Oeste. Um milhão de jeito de pegar na pistola. Meu Deus. Gente, nós estamos fugindo muito do assunto, viu? Vocês viram que a hora que ele tirou o negócio de dentro do envelope aí, a fonte do título ficou mudando de tamanho, sabe? Uhum. Você se ajustando na luz. É, a gente descobriu aí, né, que o caolho é o Foswell. Que surpresa. Não é o chefão? Nosso Deus. É muito dinheiro, cara. Os saltos no leilão que eles dão. É pra evitar que o outro compre. Seja lá o que eles estejam vendendo. Esse tal de Kingsley não é dono de uma empresa de perfume? Como é que ele conseguiu isso? Cara, o Kingsley tá bem diferente do que deveria ser. Bom, depois que o Ned Leeds virou Ned Lee. Ah, eles só mudaram a etnia dele. Igual fizeram com a Sally e com a Liz. E aqui ele é dono de uma empresa de perfume, nos quadrinhos era estilista, né? Estilista. Mas mantenha a distância, vou chamar a polícia, não quero que seja pego. Ah, mas quem se importa, né? Não vai levar nada mesmo. Malditos. Oh, executivos canceladores de desenho. Executivos canceladores de desenho. A função dos caras é cancelar desenho, é isso? Você trabalha com o quê? Eu sou um executivo cancelador de desenho. Você compra o bagulho de um zilhão e leva assim na mão. É, estou levando. O que é que ele estava vendendo? Eu não parei para prestar atenção. Pelo que o Foswell falou, é um meio de criados, um exército de rinocerontes blindados. É a fórmula, deve ser a fórmula para criar tipo, o que eles fizeram com o rino. Isso aqui. Sobe no helicóptero, Robert. Não é assim que funciona. Nós vemos um helicóptero, a aranha vê um elevador. Será que ele fica lá em cima? Tipo assim, ele fica em cima de uma hélice grudado. Ou seja, ele não corta, sabe? Ele tá sempre em cima da mesma hélice. É girando uma opção. Ele também pode ficar exatamente bem no meio e ficar girando. Uma forma de não ficar tonto, que eu já vi, normalmente é quem dança, sei lá, bailarina, essas coisas assim, é que se vai fazer um giro... Vira a cabeça e foca o ponto de visão em um lugar só. Você olha pra frente, a cabeça é a última coisa a começar o giro e a primeira a chegar, né? Exatamente. Então ela. Talvez é isso, ele fica em cima do helicóptero girando a cabeça freneticamente. Cara, só se ele for possuído pelo Pazuzu pra conseguir. Aí não precisa, a cabeça fica sempre num ponto, né, fixo. Ou coruja, né? Não sei. Não ou coruja. Agora eu sou obrigado a reclamar um pouco da Netflix, porque a Silver Sable virou a Sable de Prata. Eu não ouvi aqui na dublagem o que é salário. Sable prateado? É, eu não ouvi. Cara, ela tem basicamente um grampeador como arma, é isso? Aquelas armas. Você tem aquelas armas de prego? Falar em prego. Você falou prego, aí o cabeça de martelo veio. Tipo, alguém falou prego? Alguém falou prego? Você disse prego? Cara, na boa, eu acho que apanhar pro cabeça de martelo é muito fracasso na vida de um super-herói. É só sair do caminho e ir embora, mano. Ele não pode fazer porra nenhuma ali de dar cabeçada. Assim, realmente, se ele acertar a cabeçada, aí é complicado. Agora... Caramba, ele não tem super velocidade pra dar essa cabeçada, sabe? Porra, é só você dar um passinho pro lado e pronto. Até porque ele abaixa a cabeça, ele não vê pra onde ele tá indo. É. Eita, porrada. Eu não! A caixa! Apesar de eu estar tentado a deixar vocês dois se matarem, e não me façam falar do valor de entretenimento de uma linhagem rápida de rinocerontes na Rádio City. Se matem mutuamente difícil, um ao outro. Pelo menos o Dr. Octopus resolveu não entrar. Na verdade, achei que iria querer saber. O Octopus tentando fazer aquele negócio de bater no o ombro, sabe, de lado. Aí a pessoa olha assim. Aqui, aqui, porra, o Aranha também é burro pra caramba. Eu teria fugido daí tão fácil. Ah, eu tenho novos também. Passava ele pro prédio, cara. Ela perde o campo de visão pra jogar qualquer coisa nele. Não, ele fica correndo em linha reta onde ela alcança. Pensei que você ia falar que era só se virar e andar calmamente. Depois de estar no topo do prédio, sim. Pra ficar melhor só se explodisse alguma coisa atrás. Com aquela cena de ele andando. Ele continua atrapalhando a gente? Que tal nos juntarmos mais uma vez e tirarmos esse cara do nosso caminho? Finalmente uma coisa que a gente... Aí os dois discutindo a relação e o Aranha parado assistindo. Porra, vai embora, maluco! Tínhamos uma coisa em comum. Na verdade, não é tão difícil assim ele fugir, né, cara? Já falei aquela isso. Hora, aquela hora... É, pois é. Aquela hora que ele jogou a teia, que ela cortou, joga outra teia e continua o caminho, né? Pois é! Tá parecendo um coiote. O plano não deu certo. Vou deixar pra lá e fazer outro plano. Kisley, ele nos enganou. Ele enganou você. Pegou a grana e te entregou uma caixa vazia. Tá vendo? Uma pessoa pensa nesse desenho. Foi minha matéria. Não sei porque eu pensei agora que ia ser muito legal ser esse desenho animado do Aranha 2099. Você assistiu o episódio do Ultimate com ele? Não. Foi muito bom. Preciso. Eu não vi também não. Apesar de ser só meio desenho. Pô. É, porque cada episódio era dividido em duas realidades. Entendi. E a história lá era legal, porque era o Duende Verde que ia pulando de realidade para outra e era indo atrás. Não precisaram criar vilões genéricos e inúteis para isso. Aquele Batman Beyond é da mesma época do 2099, vocês lembram? Eu lembro que o desenho dele passava nos anos 90, mas... Ah, tá. Ah, não lembro o ano. Desculpa. Não. O que foi? O Batman do Futuro. O Batman do Futuro lá, o Beyond. Ah. Era na mesma época, mais ou menos, não era? Que tava tendo o 2099 nos quadrinhos? Ah, era. Era. Ah, pensei que você tava falando na mesma época cronológica, se ele também era lá de 2000. Não, é tão futuro assim. Não. Até porque o Bruce Wayne ainda tava vivo. É, daí no 2099 a Tia May tá? Ela só mudou de nome pra ele. Eu tô falando porque a ambientação era meio futurística, né? Então dá pra associar mais ou menos. Bem pouco, mas dá. É, tanto que tem algumas fanarts deles dois fazendo, pulando juntos por aí. Lamento por seu carro, Hamster. Não devia ter pegado meu aparelho. Caramba, ela luta um tempão e perde com a portada na cara. Acho justo. Você não leva. Você aguentaria uma portada na cara? É porque ela aguentou um monte de outros golpes aí. Lá ela tava preparada pra pôr, mas aí ela. Ah, agora eu vou ganhar. Ops. Aí, ô Chifredão, deixa eu ver se eu entendi. Você também quer destruir esse aparelho? É, eu não preciso de nenhum tipo de concorrência. Eu sei que eu vou me arrepender disso, mas... Você quer se juntar a mim pra destruir essa coisa? Spider-Man Team, né? Primeiro, que trazê-los até aqui. É aquele Friend or Fool, só que bem feito, né? Isso destrói o prédio inteiro pra descer os caras, muito bem. Desceu, não desceu? O objetivo é esse. Grampeia. Por que eu tô com a impressão que o Kingsley de novo deixou uma caixa vazia? Olha, se a gente for trabalhar junto, você tem que se expressar melhor. E o cabeça de martelo protege exatamente a parte mais forte dele. É reflexo, né, cara? O Teodoré tá fraco, hein? Não, ele tem problemas mesmo. Tá fim de até lá. Ei, eu sou uma fraca. Mas agora vai melhorar. Chegaram os superiores inimigos da arena. Mandou bem. Nossa. Foi mal. Tá preula. Mas agora eu vou desfazer nossa sociedade. O quê? Sem nenhum aperto de mão? Nossa. Sem um abraço? Eu tô muito decepcionado. Nada. Você, garoto, bem sutil. Meu pai acertou quando demitiu você. Então é isso que eu ganho por ter pena da filha do chefe. Idiota! A gente precisa demolir um prédio, o povo fica enchendo de explosivo, um monte de coisa. Assim é bem mais fácil. Chama o demolidor. Não, pera. O Stallone? Não? Também. Ou a gangue da demolição. Olha só. Como somos versáteis nos nossos piadas. Eu gostava tanto daquele filme de Stallone, eu Demolidor, gosto. Não sei porquê. Eu gosto até hoje, porque você deixou de gostar. Acho legal. É divertido. É que faz muito tempo que eu não assisto. Eu falo assim, eu gostava que toda vez que passava na televisão eu assistia. É, porque parou de passar, a questão é essa. Eu gosto tanto que aquele é o filme que mais se aproxima do que será o nosso futuro de verdade. Olha, falta pouco pra chegar lá, viu? Muito triste isso. Carne de rata. Não isso. Só lembro dele só. Essa aí é a parte legal. O que eu gosto da carne de rata é... Você tá vendo alguma vaca aqui? Só que é o quê, hein? Carne de rata, senhor. Muito bom. É, isso é o melhor, que a gente continua comendo como se nada tivesse acontecido. Peguei a ideia do senhor Manfredi. Achei que se funcionou comigo, funcionaria lá naquele sem noção. Muito bom. Valeu. Ei, nunca é demais ter alguém cuidando da gente. O Capitão Stacy dando em cima do... Olha, deixando claro que sabe quem é, né? Ah. Aí o Aranha fala, mano, ainda vou jogar uma chaminé na tua cabeça, seu palhaço. Eu sinto muito, Sr. Kingsley. Nós entregamos a mercadoria. A segurança cabia ao senhor. Sem restituição. Sim? Tudo saiu exatamente como o senhor planejou. O planejador mestre? Sabendo que você tem um aparelho falso para o Kingsley? Não, senhor. Tem $500 milhões em uma conta secreta. Mais o original para revender depois ou então usado. Muito bem. Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. E olha, eu posso te mostrar as fotos que comprovam que eu estava ajudando o senhor Foswell. Eu não tô brava. É claro que é muito tarde pra sairmos, mas pelo menos você apareceu desta vez. Sabe, eu acho que eu não mereço você. Você não merece, mas nós dois vamos resolver isso. Nossa, a aguinha... A aguinha tão legal. Quer dizer... Eu concordo com a primeira afirmação, Peter. O teletransporte daquilo, ninguém quer saber. Está no relatório da polícia que o cabeça de teia se juntou ao Rino e Aranha Pilantra. Essa é a nossa grande matéria. É tudo a mesma matéria. Eu tirei as fotos, parceiro. Rino e Aranha lutando com o cabeça de martelo. Ah, na dublagem é Silver Sable mesmo, tá? Pelo menos, né? É, eu tô esperando ele falar, alguém falar Silver Sable desde aquela hora, falou agora. Deixa eu ver isso aqui. O que você quer? Outro prêmio? Eu tenho que publicar novas notícias. Vai, vai, vai. Se ela for pra praia, ela vira Silver Surfer. Surfer. É, Magué, vira. Muito bem, fechamos. É, mais dois episódios. Fechamos mais dois ou... É, agora temos menos dois. Sim, né? Enfim, menos dois. Muito triste. A gente ainda tem... São três episódios, né? A gente ainda tem cinco episódios pra falar sobre nos próximos meses. É, algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Não, só que a série é boa, que não deveria ter sido cancelada e blá blá blá blá blá. Aí, hoje é sexta-feira, tá tendo a Comic Con Experience, então eu e o Dante, a gente tá indo todos os dias. Magaren vai domingo, né, Magaren? Sim. E vai ter mais algumas pessoas por lá, né, do grupo e tal. Só então... o Mônica é antissocial que não vai. Eu não sou antissocial, eu sou pobre, é diferente. Então o Mônio vai estar lá na entrada, do lado de fora, recepcionando todo mundo. Tocando no violão, com o chapéuzinho no chão. Então, fiquem atentos aí no grupo do Aracnofan no Facebook, no Twitter, nos nossos próprios perfis, né? Que quando a gente estiver lá, a gente deve postar alguma coisa e a gente encontra, né, pra bater papo e etc. Então é isso. Se você estiver ouvindo isso muito depois, infelizmente já era, né? Entra também pra ver como é que foi as fotos que o Peter Parker vai tirar, sim, no Instagram. E se você tiver acesso a uma DeLorean... Aí, tá vendo? Só pra informar, os dias são 4, 5, 6 e 7 de dezembro, né? De 2014, importante. Eu espero que esteja tanto sucesso quanto foi a última Comic Con, o Brasil Comic Con. É, essa eu não fui. Não, pelas fotos dava pra ver a bolinha de feno passando. Não, eu espero que essa seja. Não, porque seja se for, eu não aguento outra bia, não. Bom, então é isso. Semana que vem a gente tem mais um Trip View Classic. E na próxima sexta, mais um Trip View. Até mais. Abraços. Até.